esqueci que realmente vim pro mundo. Que nasci sobrevivente de uma tal força de expressão, aonde a lei é ladrão e a justiça não. Não apoio o pop, dando boi pra malandragem. E o pai de família sofre, só se fode. Até hoje nunca fui a má notícia. Até hoje nunca fui ninguém na vida, mas tá limpo. Tenho fé, tenho saúde. Sou filho de Deus e tenho plenitude. Tenho certeza capaz de virar. E com um toque sei que o dia vai brilhar. Felicidade vai reinar. E assim como eu não vou nem acreditar. Passado fudido nem é bom falar. Eu tô ligado que você não vai querer relembrar. Deus é meu caminho, minha inspiração. Mas que eu preciso no coração. Deus é meu caminho, minha inspiração. Mas que eu preciso no coração. Tem muita coisa positiva que se conta lá. Tem humildade, força para batalhar. Tem a palavra de Deus que sempre é forte. Tem a força da igreja que sempre te socorre. Tem o padre que reza pelo povo. Tem Nossa Senhora, padroeira de tudo. Tem a fé que remove montanha. Tem a palavra de Deus, o sorriso da criança. Preste atenção na fita. A cara é a união, assim como transmite a Bíblia. Sem treta, sem tiro, sem essa de divisão. Procure Jesus, a única salvação. Tenho certeza que vai ser feliz. E vai pensar duas vezes antes de agir. Assim como eu, do grupo Comunidade, te mostrando a verdade. Deus é meu caminho, minha inspiração. Mas que eu preciso no coração. Deus é meu caminho, minha inspiração. Mas que eu preciso no coração. Então chegou a hora, eu ouço o sino, toca lá fora. Presta atenção, não vá, não saia fora. Deus que transmite união, paz no coração, amor, dedicação. Então meu irmão, não seja tolo não. Faça a coisa certa, não caia em contradição. Deus é salvação pra população. Vivendo numa guerra, irmão matando irmão. O Carandiru tem que ser a nossa casa. A família carcerária não para. A comunidade tem que ser valente. A salvação aqui é Deus na nossa mente. Deus é meu caminho, minha inspiração. Mas que eu preciso no coração. Deus é meu caminho, minha inspiração. Mas que eu preciso no coração.